se você quer, eu vou achar, ah, um jeito bonitinho de te amar. Tudo que você quer, eu vou comprar. Tudo que você quer, vou procurar. Tudo que você quer, eu vou achar, ah, um jeito bonitinho de te amar. Vem, amor, não deixa eu sozinho. Quero sim te dar meu carinho. Se você, meu bem, me deixar, acho um outro jeito de te amar. Meu bem, me deixar, achou outro jeito.